mais charmosas. Família JK. Família JK. Ele chegou pra colocar pressão. É Golden Adão, o mais famoso da região. No York. Automotivo te responde. Esse é o Goldanadão, o mais famoso da região. Goldanadão, o som automotivo que você respeita. Vamos lá, Kelvin! Põe o gol danadão pra torar, Mano Brown! É o som dos fluxos. César Considerado. Chama, que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, oh, que minha bunda balança. Aí, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. L na lata e passar em boca em boca. Ficar muito lombrada, é isso que elas gostam. Espirrando loss e solta a cabuda na festa. Ele postou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar, cara. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima. DJ César Considerado. Espirro lança, a chorrada vai rolar. Gol Andão, projetado pela montadora Proje Sound Prime. Projetado pela montadora Proje Sound Prime. Tá virando vício, já tô no round 6. A chuva caindo lá fora. Seu retrato, lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. quatro. Vai, amor, eu sente a fúria do meu amasso. De lado, de quatro. É tô deixando e pai te dando aquele trato. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro. Com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Vai, amor, eu sente a fúria do meu amasso. De lado, de quatro. É tô deixando e pai te dando aquele trato. Aquele trato, aquele trato, aquele trato. Prepare-se, prepare-se, porque a pressão vai começar. Vai começar. O mais famoso da região chegou. Som Automotivo te responde. Esse é o Goldanadão, o mais famoso da região. O considerado das apresentações. DJ César considerado. Vai, peixe, o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Patrocínio empresário Jefferson. Goldanadão, projetado pela montadora Proje Sound Prime. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Tava no fluxo, avistei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Sal, sal, sal, sal. Sal. Patrocínio empresário Jefferson. Sal, sal, sal. Família JK. Família JK. Sal. As charmosas. Kelvin, Kelvin. Coloca mais pressão. Mais pressão. Nesse Goldanadão. DJ César considerado. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois. É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Esse é DJ Aldo. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Goldanadão, Goldanadão, acelerando as emoções. É a pressão pra todo lado. É pressão, o DJ que tá tocando na patria. DJ César considerado. Patrocínio empresário Jefferson. Jefferson. Quer ouvindo gol danadão? Quer ouvindo gol danadão? Contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Agora eu quero ver. Todo teu talento vai fazendo caqueado do viado caralhento. Vai fazendo caqueado do viado caralhento. Vai fazendo caqueado do viado caralhento. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back. E faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. E vai fazendo caqueado do viado caralhento. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas, Pierre o Impossível. Gol Danadão, projetado pela montadora Progi Sound Prime. As charmosas. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. As charmosas. Eu só sigo a minha vida em perigo. Eu só sigo a minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a giota, sem o real no bolso. Deixa de pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, partiu da giota. Ou ele me ama, ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. Bora começar, bora começar. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrr. Meteu a puta na garupa e vrrr, vrrr. É gol danadão, gol danadão. Acelerando as emoções. É a pressão pra todo lado. Eu tô chapado, eu tô louco. Eu tô chapado, eu tô louco. Eu tô chapado, eu tô louco. Eu tô chapado, eu tô louco. Quer ouvir o gol danadão? Quer ouvir o gol danadão? Pega, pega, pega. César considerado. O considerado das apresentações, porra. O barraco tá balançando com barulho saliente. Pode viver com a piranha. Olha o barulho da cama. Passam mal, o DJ que tá tocando e as bandidas passam mal. Chama ele DJ César considerado. Seu gostoso. O DJ que tá tocando e as bandidas passam mal. O DJ que tá tocando e as bandidas passam mal. Chama ele de gostoso que ele vai te dar moral. Seu gostoso, seu gostoso, gostoso. DJ Chief, porra. DJ César tá na área, vai começar o caqueado. DJ César tá na área, vai começar o caqueado. Sal, sal, sal e dali sal, sal, sal. DJ o Diabo Brabo, porra. Vem gingando, vem gingando, vem gingando, vem gingando. Quebra o quadril, vem se balançando. Vem gingando, vem gingando, vem gingando, vem gingando. Quebra o quadril, vem se balançando. É o momento do caqueado e o César tirando onda. É o momento do caqueado e o César tirando onda. Eu vou chamar bandido, eu quero ver representando. Eu vou chamar bandido, eu quero ver representando. Joga o cabelão, o bonão pra trás. Joga o cabelão, o bonão pra trás. Joga, joga, joga esse bundão. Esse é o gol danadão. O mais famoso da região. Faz o caqueado, um baseado. Faz o caqueado, caqueado. caqueado, pra direita é caqueado, pra esquerda é caqueado, pra direita é caqueado, pra esquerda é muito rock, é muito rock. Show Danadão, o som automotivo que você respeita. Esse representa. Aponta pra bandida, que tá do teu lado. Aponta pra bandida. Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca e bebedeira. Vamos lá, Kelvin. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Kelvin quer, Kelvin coloca mais pressão. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Charmosas. Patrocínio Empresário Jefferson. Jefferson. Manda a R15 disparando sucesso. Gol Danadão. Projetado pela montadora Progi Sound Prime. Só queria beijar na boca. Vida louca. Bebedeira. DJ César considerado. Até ontem eu queria morrer solteiro. Vamos lá, Kelvin. Gastar dinheiro. Mais pressão. Eu só queria uma chance pra te provar que eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos e puros amor. Coloca mais pressão, expressão. Nesse Gol Danadão. DJ César considerado. Família JK. Família JK. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas verão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Gol Danadão. Projetado pela montadora Progi Sound Prime. Já quero.